Batman. Eu não acho ruim. Peraí. Mas tá, quer introduzir. Não quero introduzir, mas eu acho meio estranho começar assim. A gente tava falando do Batman. Tá, isso é a nossa tentativa de fazer um podcast. A gente corta depois. Sim, isso. O que é isso que a gente tá falando agora? Sim. Não, acho que isso que é a parte... A parte idiota. Não, a parte divertida, é. Tem que deixar esse tipo de coisa. Essa é a nossa tentativa de formatar um podcast, assim. E, de repente... Nosso é um podcast metalinguístico. Todos são. Se for parar pra pensar, todos são. Até o que eu tava falando do Rick Gervais lá, que eu gosto a full, é tudo incidental, meu. É tudo que nem a gente tá fazendo agora, assim, conversando e vendo o que sai, assim, fazendo piada com o que a gente tá falando a respeito. Ah, mas é o que... Eu acho que é o que funciona porque é mais natural, né? Sim. Daqui a pouco a gente vai esquecer que a gente tá gravando essa merda, falando muito de porcaria. É, tu não precisa falar palavrão, assim, pra parecer cool. Depois a gente põe os... Não, depois tem que colocar uns efeitos de som também. É, um sabre de luz. Tem que criar um tema, assim, que nem a Disney, quando tem uma atração, tu precisa de um todo um tema. Sim, é. Bem-vindo ao nosso podcast. É, você tinha que ter uns barulhos, uma mesa de som com um monte de barulho. Mas a gente tá com problemas orçamentários. A gente pode fazer uns barulhos com uns copos aqui. E criar um nome, de repente, pro podcast também. Que nome tu acha que seria legal, assim? Pelo tempo. É que não tem tema também, né? É meio genérico, assim. Falar sobre coisas do. Que nos interessam, são coisas nerd, quase. Coisas do universo nerd. Eu acho que sim. Uma tentativa de ser um nerdcast. Não. Eu não gosto muito do nerdcast. Eu também não gosto. Mas o. Na verdade, a diferença entre eu e tu é que tu é um geek, né? Sim, eu sou nerd. Sim, eu sou mais voltado pra tecnologia. Eu sou um nerd bom, um nerd clássico, nerd tá, old school. Define o nerd clássico. Eu gosto de quadrinhos, de cinema, de séries de TV, de livros, coisa tudo cultural, de ficção científica e coisa. Esse tipo de troço, todo da computação, de... Tá, mas aí que tá, eu sou uma mistura, então, porque eu gosto de toda essa parte tipo, de cinema, de série, um pouco de quadrinhos, cultura pop em geral, só que eu também gosto de tecnologia, então é uma mistura, isso é o geek ou o geek é só voltado pra tecnologia? Essas nomenclaturas que eles inventam é meio bizarro. Tá, porque... Quer dizer, na real, tu é melhor que eu, então. Tu é... Eu sou um geek, pronto. Tu é uma mistura de geek com nerd, não, nada a ver. Nick? Um nick. Não. Bom, o que tu tava falando que tu queria discutir como primeiro assunto? Assim, eu... Podcast. O que eu tava te falando antes é que eu ouvi, eu li faz um tempinho já que o Christopher Nolan tava envolvido na produção do próximo Superman, no cinema. E pra mim isso é uma coisa boa, porque eu gostei dos outros Batman, só que tu não gosta e eu queria que tu dissesse por quê. Porque, olha só, eu acho que o Christopher Nolan tentou situar o universo do Batman nos dias de hoje, assim, fez tudo moderno, tudo... Ele tentou fazer um Batman da vida real, assim. Só que pra mim, o Batman não combina com a vida real. Nos quadrinhos, na série animada, aquela que era muito legal, e no filme do Tim Burton, que eu adoro também, ele é um filme noir de detetive, que se passa na década de 30, mais ou menos, assim. O Batman? Claro, meu. O da série? Dos desenhos animados? Os filmes também, cara. Os filmes? Óbvio, todo mundo usa chapéu, não tem... Não, mas eu não sei se eu nunca caracterizei, acho que não é da década de 30, cara, claro. É uma releitura, talvez. 30, 50 ali. Não, assim, ele é que é uma Gotham City moderna, mas mais retrô. Essa é a visão do Tim Burton, pra mim é o que parece. Não é muito moderno, cara. Olha aqueles prédios, meu. Mas é que é uns pé de gótico. Até a própria tecnologia do Batmóvel e coisas do tipo. Não, é que uma mistureba, é que nem Star Wars, não tem uma data específica, só que a ambientação dele, assim, o clima que ele tem é dos filmes de detetive da década de 30, 50. É um clima mais no ar, eu concordo contigo. Então, isso eu acho muito fodeu. Eu adoro os filmes do Tim Burton. É isso que funciona no Batman. A série animada era também assim, meu. Lembra como é que era? Sim, era um visual meio retrô, que nem, que nem a Super... tô falando da Batman Adventures, aquela. Isso. Que era. Que depois os caras fizeram a do Superman, que eu acho muito boa também. Então, isso pra mim é o melhor universo pro Batman habitar, assim. É o mais natural, que mais combina com ele, assim, que o Batman é um personagem que não tem como ser real, não tem como deixar ele real. E ainda ele colocou aquela a voz, aquela, eu odeio. A voz do... I will get you. Puta, mas eu acho isso muito justificável. Ah, deixa eu te fazer, deixa eu te falar a minha visão agora. Tá, vai lá. É que o Batman, entre todos os super-heróis, o fato dele não ter poderes coloca ele mais dentro do mundo real. Por isso que eu acho que ele funciona nessa visão do Nolan, uma visão real. Digamos, como seria o mundo... como seria a vida de um super-herói hoje que não tivesse superpoderes no nosso mundo, assim? O Batman, ele é praticamente plausível dentro do filme. Ele poderia existir daquela forma. Tá, tirando algumas maluquices, assim, tecnológicas. Mas eu acho que ele poderia muito bem existir com aquela formatação. Isso eu acho legal. Porque dentre os super-heróis todos, ele é o mais real de todos. Porque ele não tem poderes. Por mais que ele viva num mundo, sei lá, a DC toda, tipo, Superman e todos os outros, o Flash e tal. Não, mas vivem em mundos diferentes. Na real, tá, eles tá, mas é o mesmo universo. É o universo DC, tá, mas sabe, o Batman e Superman pra mim não tem nada a ver com outros. Eu também acho. Por isso que eu acho legal essa separação nos filmes, assim, não ter essa... tipo, a Liga da Justiça, eu acho que seria um filme babaca, sinceramente. Eu tenho dúvidas. O desenho animado pode ser legal. Do desenho animado, sim. É. Mas eu acho que o filme ficaria meio idiota, assim. Sim. Até pelo fato de ser filme, é legal tu trazer um pouco mais pro real, assim. O próprio Superman do Bryan Singer eu acho muito, muito mais realista. E eu gosto dele também. Tá, eu adoro. Ele tem uma visão. Uma visão mais parecida com a do Nolan, se tu for parar pra pensar, cara. É um Superman mais real, com conflitos humanos. Não, é isso que é divertido. Não, mas o Christopher Nolan não faz isso, cara. A gente não se importa com o Batman do Christopher Nolan. Tu acha? Ele é um personagem sem profundidade, meu. Tá, mas talvez um pouco pela atuação do Christian Bale. Eu não sei se é pelo... Um filme de ação, esses Batman novos aí. Ah, eu não achei só isso, cara. O roteiro, principalmente do Dark Knight, que é esse com o Coringa e com duas caras, o segundo... Sim. Eu achei sensacional, muito bem amarrado, até a própria cronologia dele entre um e outro, tipo, que se passou 6 meses entre o primeiro, o Batman Begins e o Dark Knight. Aquela evolução, inclusive, da troca de uniforme, tudo é justificado, é muito bem feito, muito bem escrito. Mas é que eles amarram do jeito que é uniforme militar, e as roupas militares, e coisas explodindo, e coisas assim. E no Tim Burton, tu tem o... Tu entra no clima do troço, assim, um negócio romanceado, sabe? Tu se sente como se tu estivesse investigando um negócio, assim, é misterioso o personagem e tal. Esse aí é um negócio de ser real e tal. Tu tira todo o romance, toda a profundidade do personagem, assim. É que tu também é ultra fã do Tim Burton. Eu gosto, acho muito bom. Mas eu acho que são visões diferentes, entendeu? Tipo, assim como nos quadrinhos tem várias visões diferentes do mesmo personagem, tipo, sei lá, o Batman do Frank Miller... sei lá, tem essas diferenças. No cinema também tem isso. Eu não encaro como filmes, tipo, eu não vejo um melhor que o outro, sabe? Eu acho que são vertentes diferentes, assim. Não, que são vertentes diferentes, com certeza. E eu gosto dos dois, tanto que eu tenho todos. Tanto que o Batman... Eu só odeio o Batman Eterno. O do Joe Schumacher pra mim cagou o Batman. Não, mas o Joe Schumacher também, o que que ele não... O que ele não faz? É um absurdo pensar que é o mesmo personagem no o Adam West lá na década de 60. É o mesmo personagem também. O do Christopher Nolan lá com o Christian Bale sendo da vida real e o do Tim Burton que é esse que eu falei, cara, que é um detetive. Eu gosto muito do Dark Knight. Dessa série nova, assim, pelo clima dark, assim. Claro que o Tim Burton também tinha isso, porque é muito característico dele. Mas era um Batman mais místico, assim. Talvez isso que tu ache mais legal. Eu gosto dessa visão mais real, sabe? E eu não sei se ele deu certo, muito certo agora, justamente por causa dessa talvez a época que a gente esteja vivendo favoreça isso. Claro que um sim. Batman mais real. Depois dos Born lá... Entendeu? A gente tá numa tendência. O próprio 007 agora... 24 horas. É esse tipo de coisa que tu gosta aí que avacalharam o Batman. Tu destruiu o Batman. Ah, eu destruí o Batman. Muitos seguidores, fãs de 24 horas e de coisas explosivas e ação ininterrupta e tortura e coisa na televisão. É, foi isso, cara. Que sacanagem. Pede desculpa aí. Não, mas... eu não vou pedir desculpa, eu gosto tá, dessa, mas agora tu falou... dessa visão mais real. Embora, eu acho que depois que pelo menos no ponto de vista de arrecadação de bilheteria, o Superman Returns não foi muito bem, né? Não, foi ele empatou com os... É. Não, ele lucrou, mas foi muito abaixo da expectativa da Warner. É, e aí agora eles querem remodelar ele e querendo, se baseando, isso eu acho uma visão errada, se baseando no sucesso do Batman, achando que se eles fizerem um Superman Dark, isso vai fazer sucesso. Isso pra mim é dar um tiro no pé. Claro que é, meu, mas é que eu adoro o Superman Returns, eu acho um baita filme, eu adoro o jeito como foi construído. Que eu gosto também. Eu adoro esse ângulo do Super-Homem, do o homem mais poderoso do mundo, e a fraqueza dele é... É o ser humano. Apesar de ele ser... De não menino, ser, né? Entendeu? Não, mas dentro de uma sociedade ele tem que... É, ele tenta se adaptar, ele se apaixona. Também acho muito bom isso. Pra mim, eu adorei o Superman Returns. Sim, eu acho um baita filme, daí o jeito que ele foi feito. Assim. Agora, se tu fizer alguma coisa com vilões, tipo Brainiac, explosões e... Vai ficar uma merda. Eu acho que vai ficar legal também. Na real, tem uma história que eu acho sensacional do Superman. Que é a Superman Paz na Terra. Eu genial, assim, porque é aquele tal negócio, o cara é um deus, é o mais poderoso do universo, só que, tipo, ele tem umas fraquezas ridículas, assim, sabe? A própria Kryptonita é ridícula, se for parar pra pensar, tipo, é um meteorito radioativo que acaba com ele e os conflitos mesmo, né? Eu acho muito legal essa... Conflitos? Conflitos mundanos, tipo, ele não pode resolver. É tipo, ele resolve tentar acabar com a fome no mundo e ele se quebra porque ele não consegue fazer, por mais poderoso que ele seja. Sim. Isso é muito a fuder, essa contradição. Tu já leu os outros do... Não li, eu quero comprar o do Batman e acho que o da Mulher Maravilha é legal também. O do Batman é mais pé no chão. É menos aquele negócio que eu tava falando e mais dias de hoje, assim. Mais Christopher Nolan? É, mas é isso. Mas tu gostou desse? Só que antes, né? Ah, eu gosto, mas eu gosto mais por causa da arte, porque é pintado. Sim, a aquarela dele é foda. É em cima de foto que ele faz, sabe? Sim, imagina que sim. Ele clica, ele tira as fotos. E ele pinta por cima? Por cima, né? Então ele tem modelos, assim. Eu tô ligado, eu já vi a foto do carinha que ele usa como modelo pro Superman. Sim, sim. E no Marvels também, ele usou, se não me engano, no Marvels ele usou o pai dele. Ah, é? Estamos chegando a uns 13 minutos. Acho que tá na hora de entrar o break comercial. Não, peraí, tudo. O que tu fez? Eu só apertei aqui, ó, cara, pra ver como é que tá a gravação. É que ele tá bloqueado. Quanto tempo? De 13? 13. 13 de papo furado. Tá, mas enquanto a gente tá falando isso, tu interrompeu? Tá gravando? Não, tá gravando essas besteiras. Que amadorismo. Ah, meu, nosso primeiro podcast, certamente o 20º, vai ser ultra profissional, a gente vai contratar atores e pra, inclusive, nos substituir e falar aquele texto perfeito, sabe, sem erros, sem risadas, tudo controlado. A gente tem atrações, assim, tipo, a gente pode trazer bandas e coisa, sabe? A gente pode dentro trazer, do tema. A gente pode trazer o circo. Ah, pode ser. Um circo de pulgas. Acho que a gente tinha que fazer por temas, assim, que nem a gente fez agora, tá? A gente tava falando sobre o... Tá, qual é o... Tenta definir esse tema. A gente falou de duas coisas. Recapitulando, tá? Vamos voltar pro índice. A gente começou falando de definição entre nerds e geeks. Não. Isso aí... Não, isso aí isso é extra. Não conta. Não, é. Isso é extra. Não, o que a gente falou é... A gente tava falando do Super-Homem do Batman no cinema. Tá. Esse é o assunto. Depois a gente foi pro Alex Ross, depois a gente voltar. Mas tá dentro do espírito ainda. É. Uma hora a gente chega em... Pudos adestrados, sem querer, mas a gente volta sempre. Assim. Tá, e como é que tu acha que seria um bom filme do Superman? O próximo filme do Superman? Dizem que eles vão reiniciar a franquia pela 15ª vez. Claro, não, é que o que os executivos da Warner declararam foi que... Eles odeiam o filme do Bryan Singer, né? Mas eles dizem que não, eles dizem que foi um bom jeito de encerrar os filmes tinham sido feitos antes, sabe? Sim, porque teoricamente os do Richard Donner, sim. Tipo, ele, ignorando os... Bom, é que também foi uma confusão aquela... Não, cara, mas eles não ignoram o... Não, eles não ignoram. O Bryan Singer, digamos, ele pegou, é como se fosse um terceiro. Ele encara o primeiro e o segundo, tanto que é Superman Returns, né? Tipo, é um retorno dele, sim, depois que ele sai da Terra, depois do segundo filme ali. É que tá. Eles declararam... Porque o terceiro e o quarto não dá pra se levar a sério, né? Eu nem lembro desses filmes. É um com... O terceiro é com o Richard Pryor, tá? E... Qual é a trama, não é? E é com a Kryptonita vermelha, se não me engano. Que daí ele altera lá... O quarto não é que tem um outro super-homem? Sim, que tem uma cena patética, assim, dele... Do Superman lutando com... Não, o quarto é com um outro super-homem. Mas o terceiro filme tem uma cena patética que é o Clark lutando contra o Superman num ferro velho, assim. No quarto, isso? Não, no terceiro. No terceiro. No quarto é o seguinte, o Lex Luthor manda um míssil, desvia um míssil pro sol lá com o cabelo do... Com o fio de cabelo do Superman. E aí ele cria um monstro de energia solar lá, que é um Superman. Ah, sim, sim. É. Não, isso eu lembro, cara. E esse roteiro é do Christopher Reeve, sabia? Ele escreveu? É muito ridículo. Só que eu adorava esse filme quando eu era pequeno, cara. Era o que eu mais via. É meio idiota isso. Esses dias eu tava assistindo o Family Guy, tá? A Família da Pesada. E eles fazem piada com a cena que no Superman 2, que um dos caras que vai atacar ele, aquele dos... Sabe? Os... Sim, sim, um daqueles 13 kryptonianos. Vai atacar ele. E ele tira um símbolo de celofane do peito. É muito bagaceiro. E atira no cara, daí amarra ele assim e desaparece. Daí no episódio do Family Guy, eles dizem assim: ele atira assim, daí o vilão, o que foi isso dele? Só tirei o meu símbolo de celofane, atirei. Eles ficam meio sem jeito assim, porque é muito estranho, meu. Vai, é bagaceirésimo aquilo. Ah, eu? Sei. É quem que tá, sabe? O primeiro. Tu gosta desses filmes, né? Eu gosto do primeiro, muito do primeiro. O segundo, mais ou menos, eu gosto em parte, porque na real o primeiro e o segundo foram... tem muitas cenas do segundo que foram filmadas juntos, né? Porque o Richard Donner já tinha planos de fazer o segundo. Sim. Só que daí, lá pelo meio, não sei porquê, eles tiraram o Richard Donner e botaram os dois produtores do filme. Acho que eles chamaram o Richard Linklater, eu acho. Não, que não. Richard Linklater é de hoje em dia. Não, viajei. É o Richard... Puta, eu não vou lembrar o nome do cara. Tá. Mas é um outro cara que eles chamaram pra dirigir e o cara começou a dar um tom mais cômico pros filmes. Tanto que o terceiro é uma piada, assim, é uma palhaçada. Tanto que eles chamaram o Richard Pryor, que é um comediante. E... Tá, daí ficou... É muito bizarro. E o segundo, ele é um meio termo, assim. Ele ficou com um pouco da visão do Donner. E a história parecia muito a fuder com os kryptonianos e tal. São inimigos mais a fuder pro próprio Superman. Só que ele ficou meio idiota, assim, tem umas partes meio cômicas, meio mongolonas, assim, no filme. Então, primeiro mas eu até acho idiotas. Legal. E aí começa uma viagem em relação aos poderes deles, os caras começaram a inventar esse lance do celofane. O quarto filme, pra tu ter uma noção, ele, sei lá, do nada ele usa uma visão azul lá que reconstrói a muralha da China. Tipo, é muito idiota. Eu não lembro dessas coisas, cara, eu tenho que reassistir esse filme. Bah, assiste que vale a pena relembrar essas coisas. É, no primeiro que ele voa ao redor da terra pra voltar, né? Isso é meio idiota. Ah, eu acho legal, cara. O quê? Tá, é idiota, mas... Bom, tem viagem no tempo que tu adora. É, não, eu adoro viagem no tempo, mas... Mas não dessa maneira, jeito, assim, meio irreal. Mas não, também, né, meu? É. Ficção é ficção. É, tudo é real. Não, eu não tenho problema com coisa assim... isso nunca aconteceria na vida real. Não, eu nunca criticaria, assim... É só quando é meio idiota, assim. Sabe? Demais. Sim. O roteiro do primeiro Superman foi escrito pelo Mario Puzo, mesmo do Poderoso Chefão. Mas eu acho bom. Imagina um Superman gangster. Parte, cara. ele deve ter escrito o Batman, cara. Aí que tá, ó. O Mario Puzo? Claro. Mas ele já morreu, né? É do universo dos gangsters e coisa. Eu acho que sim. Ah, talvez desse um roteiro bala, meu. Sim, porque surgiria um filme legal. A história do Batman Gotham City é uma Chicago, assim, eu diria, né? É uma Chicago maior, assim. Mas ele sempre vai contra as famílias italianas e... Ah, mas isso tem muito no Dark Knight, por exemplo. O próprio Coringa, ele pega a máfia, sempre a máfia. Da mob. É. Tu gosta muito... Eu vou te provar que esses dois Batman são bons. Tu gosta muito da atuação do... Do Christian Bale? Não, do... Do Heath Ledger? Isso. Sim. Bah, eu achei que ele destruiu como Coringa. Mas eu não comparo ele com o Jack Nicholson, porque é outra coisa, é diferente, totalmente diferente. É outra visão do Coringa, porque eu adoro o Jack Nicholson. Mas o Jack Nicholson destruiu como Coringa. São duas pilhas diferentes, né? Totalmente. O do Jack Nicholson me parece ele era mais engraçado, o Coringa do Jack Nicholson, assim. Ele era mais um palhaço mesmo. E o Coringa do... Já o Heath Ledger, mais violento. Ele é mais louco. Maníaco, assim. É um serial killer. Não, serial killer eu não diria, mas... É um psicopata, assim. Mas ele não é muito engraçado, né? O Jack Nicholson era engraçado, me lembro. Lembra aquela cena que ele entrava pintando os quadros, assim? Sim, sim, ó, o som de Prince. Isso. Não, até a trilha sonora inteira do Prince, eu acho. Sim, toda a trilha sonora. Tem aquela Bat Dance, que é meio... O clipe é meio macabro. Tem uns Batman roxos, assim, dançando. Tu lembra disso? Não, cara. Se a gente tivesse na nossa estrutura com... na nossa estrutura do podcast que fosse mais... tivesse mais recursos, a gente agora interromperia pra botar a Bat Dance pras pessoas entenderem. Ah, sim, sim. Qual é. Não, a gente colocaria de trilha sonora, assim, coisa, por trás. Não, vamos tentar. Eu vou tentar editar isso aqui depois, a gente põe atrás. Porque tu não diz aonde que a gente tá, assim, pra as pessoas se situarem. Fala tu. Eu pedi. Tá, na verdade a gente tá na Batcaverna. Batman nos cedeu um espaço aqui. Mas essa foi pior. A pior mentira. Ah, não, meu. Se tu vai fazer alguma edição, faz nesse momento. Certo que sim. Ah, tu é muito infame, meu. Ah, não, eu sou mesmo. Eu sempre costumo dizer para as pessoas que eu faço piadas ruins o tempo inteiro. E aqui não vai ser muito diferente da vida real. É, não, mas eu sempre faço essa correção, eu sempre digo assim. Não, beleza. Tu é o meu corretor. Isso. Quando era pequeno, eu tomava muito no colégio, 1, 2, 3 e... Pá, certo que sim. Tu fazia muito contigo? Fazia muito com isso. E eu sempre caía naquela, tipo, quê? Ah, por que tu não foi traumatizado pelo Dan? Ah, não fiquei traumatizado, cara. Eu nunca levei muito a sério. Mas eu sempre caí. Pena. Aí, se a gente ia ganhar tanto se tivesse sido traumatizado, assim, imagina. Sim, eu ia abandonar isso aqui chorando. É isso que eu queria. Ah, eu gostava. Tá, mais alguma coisa sobre o Batman e o Super-Homem no cinema que tu queira falar? Não, eu queria te perguntar qual seria... Qual história tu acha que renderia uma boa história pro próximo filme do Superman? Olha, eu acho que esse negócio do Paz na Terra é legal, assim. Eu não sei, Paz na Terra seria um excelente filme, é que seria uma obra-prima. É que eu gosto tanto do... Bem dirigido, claro. Eu gosto tanto do ângulo do... Do Bryan Singer. Do Bryan Singer, assim, cara. Tá, mas como é que ele iria continuar esse filme? Ele ia continuar, né? Sim, sim. Eu não sei. Porque no final do filme, tu descobre que o Superman tem um filho. Sim. Tá, isso é muito foda. É, na real. Como é que tu vai continuar essa história? O que eu acho que é o ângulo certo pra se abordar, pra fazer um filme do Superman, é fazer um romance entre ele e o Slayer. É um romance. Só que é um romance entre um alienígena ultrapoderoso e uma mulher normal, assim. Lembra da série? Lois e Clark. Sim, eu gostava. Gostava? Eu gostava em partes, assim, é. Ah, tu era... Que? Eu adorava sexualmente a Terry Hatcher. Ah, eu sim. Até hoje. mas ela tá tri bem agora no Desperate Housewives. Tá bem, eu diria que ela tá melhor, que nem vinho, assim. Melhorou com o tempo. Não acho? É, tem mulheres que melhoram com o tempo. Ela... Acho que só a Terry. Eu acho que ela tá melhor, sim. Não, eu concordo contigo. Eu acho que ela tá melhor. Assim. É, deve ser a produção. Acho que no Super-Homem eles deixavam mais contida. Ela tinha aquele cabelo... Chanelzinho, assim, bagaceiro. Era meio bagaceiro, né? Era. Agora ela tá mais mulherão, assim. Isso. É verdade. Sexy. E o Dean Cain. Ah, os caras começam a entrar no papo Cain agora. Eu assisti um filme do Dean Cain nesses tempos. Isso, cara, não estourou nem um pouco. Não, né? É que ele é meio ruim, né? Não sei se ele é ruim. Esses dias eu assisti um filme com ele. Ele fazia aquele... Que era Lost. Lost? O nome do filme é? Era... Sem nenhuma referência à série, pessoal. Não. Não, não tem nada a ver com isso. Lost. É Lost, eu não sei qual é que é a continuação. É Lost. Tracinho ou alguma coisa, sabe? Ah, sim, é aqueles famosos títulos em português. Eu não sei qual é, aí que tá... Mas... Cloverfield, o monstro. Mas não era tão ruim o filme, cara. Não era tão ruim. É, ele eu acho que foi médio, assim, tipo... Médio pra baixo. Médio pra baixo. Tá, pessoal, a gente tem 5 segundos. Quer te despedir? Não, não, eu tô bem assim, obrigado. Tu quer se despedir? Não, não. Ah, então deixa. Então tá, falou. Se despediu? Eu já. E eu gravei a tua risada.